Que isso, mano? Nada, velho. É, demorou. Ixi, como é que tá? Não, não sei. É, nem senti, nem senti. Eu vi. É, Rio Brown. Passe. Chamou mesmo. Passe. Tô cansado. Passe mesmo. Passa. Hey, tempo. Sei que você é precioso. Me peço atenção, vai, me escuta só um pouco. Me dê alguns minutos pra entender tudo que eu falo. Direto ao assunto, te perder se custa caro. E você foi criado para nos fazer crescer. Pra ser o seu amigo ou inimigo, pode ser também. Mas quem te compra, quem? Quem te tem? Quem te afronta, quem? Existe alguém? Quem? Pensei bem e cheguei à conclusão. Quanto mais te persigo, mais corre da minha mão. Sei não, cê faz parte da solução. A resposta é um tempo, ou sim ou não. Ruim é ver quem ama na atenção te pedir. Demora pra entender e pra ficha cair. Pois machuca, nem sempre é a verdade absoluta. Você guarda mistérios e muitas coisas ocultas. Respostas de perguntas, pedidos de ajuda. Pessoas inseguras, mente cheia de dúvida. Então passe e nos mostra que aquilo estava errado e nós te demos as costas. Dentro de um pedaço de ti, não suportamos. Vivemos ansiosos e aos poucos nos matando. Mas não é assim que tem que ser. Vou pedir pro Criador pra poder te entender. Tempo, dá um tempo, dá um tempo pra mim. Me dá um tempo que eu quero refletir. Estou sem tempo pra mim. Estou sem tempo pra mim. Pra mim. Ha, então eu deixo rolar, mas não fico a sonhar. Eu faço a minha parte e deixo você me levar. Eu agradeço pelo tempo no rap. Ao meu Senhor pelo Salmo 37. Que não me te descreve, Mateus 6:27. Está em suas mãos, em Deus creio, então me leve. Ansiedade é pecado que destrói. Se quebra as regras, quebra a perna e sei que dói. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos e o que vestiremos. As aves não perguntam e recebem seu sustento. Vosso Pai conhece bem, então aceite esse momento e descanse. Não se afunde em desgosto, há tempo pra tudo. Eclesiastes 3:1-8. Tempo te tenho, mas não te detenho. Não, sigo contigo, você me tem nas mãos. Eu só queria te entender. Deixa acontecer. Tempo, dá um tempo, dá um tempo pra mim. Me dá um tempo que eu quero refletir. Estou sem tempo pra mim. Pra mim. Tempo, dá um tempo pra mim. Me dá um tempo que eu quero refletir. Estou sem tempo pra mim. Pra mim. Eu não consigo entender porque às vezes falta tempo. Se pra muitos sobra tempo. Vivemos no mesmo tempo. Será que o dia que passou o tempo traz volta? Mas o passado é complicado e o mundo dá volta. Ser super-homem todo tempo é difícil. Precisamos de atenção, conversas, amigos, sorrisos. Só o Senhor que me dá força. Preenche o vazio que eu já busquei em tanta coisa. Sofri, sofri, mas muito aprendi. Hoje sou grato a ti por me trazer até aqui. Tirando água da pedra até ver o manancial. Vivendo na caverna até ver o brilho do sol. E aguardando a nossa pátria que é o céu. Por não sermos daqui, sentimos o gosto do fel cruel. Satisfaz um milímetro no centro, no tempo certo, longe do sofrimento. Mas o que o Senhor planeja dura pra sempre. Suas decisões permanecem eternamente. É quente, vou lá. O teu tempo é meu lugar. No centro da tua vontade, para sempre eu quero estar. O tempo é poesia, onde se faz a fala. Com o tempo tudo anda ou tudo para. É um jogo de espera entre o passado e o presente. Bagagem conquistada e o universo à sua frente. É uma criança indefesa que vai te surpreender. Um velho experiente que te ensina a viver. Não tem como questionar, ouvindo o que cê diz. Tu és o professor e nós somos aprendiz. Muitas vezes é criança que quer brincar com você. Outra hora desafia e te empurra pra correr. Te faz aproveitar, expande o que ele é. Pede pra economizar e remar contra a maré. É, tem algo contra, conversa com o Criador. Ele é dono do tempo, o tempo é do Senhor. Se você fosse rico, nada mudaria. 24 horas tem o dia, democracia. Você tá vivo, mano. Você tá vivo. Você tá Que isso, mano? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. magoar, né, cara? Você é amor, né, mano? Não, você não, não, deixa quieto, deixa quieto. Já sofri muito, mano. Sou louco. É, quando tudo está em pedaço, você se depara de frente com o tempo. Seu passado se torna presente, seu futuro gera medo, eu vejo. Ansiedade como um vírus que corre toda a sua mente. Elias entra na sua caverna, no inseguro, medo é que sente. A experiência tipo Jonas dentro de um grande peixe. Ou como Jó perdeu sua família e todos os seus demais pertences. Ou como Jesus preso na cruz, esperando a consumação para se completar e ressuscitar, te trazendo a salvação. Ah, eu sei, falar é fácil, julgar é mato. Se liga, eu quero ver sentir na pele, é outro barato, é outra fita. Outra fita. Outra fita, outra fita, outra fita.